passar o testando ali, quando ele vai trabalhar. Obrigado, Vida Mike Quebec. Azul 4198, tá passando nível de voo 060, autorizado voar direto Leda para Leda Bridge. Leda após Leda Bridge 4198. Controle, é para ser informado, Vida Mike Quebec informa que o setor ali de Paris e rotatório está bastante informação, possível. Gente. Matéria 2231, autorizado de Salvador para Serra Novembro, Bravo Romeu, nível de voo 340. Direto Dedor, após Dedor direto Zambia, após Zambia direto Índia Lima, Papai, Uniforme Romeu, Ilpo. Decola pistão no zero, curva esquerda após decolagem, saída Momo, Momo após Momo direto. Controle para nenhum, 19.35, acione 5535. Passaria 2231, aprovado barreiras, nível de voo 340, Redor, Zambi e o Porto. Decola captura 10, curva esquerda, perfil Momo após direto. 19.35, controle de saída, 5535, código. Correto, passaria do 2231, chame para o push e acionamento. Faremos, 2231. Alô Salvador, muito boa noite, vou muito boa tarde, vou no 077. Vou no 077, consigo? Para autorização, Galeão. Vou no 077, formação Tango, correta. Ajuste no 03, ponto para a copa. Nota na copa, está sempre da informação Tango. Vou no 077, autorizado Salvador, Galeão, nível de voo 360, Alpes Zulu 1-0. Pista em uso 1-0, curva direita após decolagem, saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 11935, acione 5532. Para pouso no terreno da Enrimar, taxa aéreo no setor norte do campo. Direito da El, Leda Bridge, controle 11935, transponder 55, controle 5532 ao transponder. É o terreno da Enrimar Taxi Aéreo, que ainda não foi homologado, está aguardando. Nós vamos fazer um pouso lá sob a responsabilidade do piloto em comando, próximo ao no setor norte, próximo à cabeceira 1-7. 4 mil pés, que é legal no 0-3. Bom, para 4 mil pés, no 0-3, vou 1-7. Vou parar solo controlado, até levantar. Vitor Mike Quebec, mantém a linha de litoral, número 2, tráfego à frente é um Alfa Serra 50, reporte, qual a intenção, é 1-7 ou 3-5? Preferência 3-5 para agilizar. 3-5 para agilizar, o vento no momento é 1-50 graus, 612 nós, informe final da 3-5, Vitor Mike Quebec. 1-50 com 612 nós, passará final da 3-5. Hotel Lima Tango para o cruzamento da 1-0-2-8. Tá livre, até Lima Tango, não há tráfego. Tá bom. Recife 251-3325, azul 419. Fumar 38, está passando seu através. Gente, Fumar 38, reporte Conde. Portará Conde, Fumar 38. Controle Salvador, eu estou passando direto de longe. Papa Tango, Juliette Tango, Zulu, aciona identificação. Tango. Xenem 63 no 4, ajuste no 0 no 3, copia? Copia, né, foi? Xenem 63 no 4, autorizado Salvador para Petrolina, nível de voo 340, up Zulu 20. Pistão no zero, curva de esquerda após decolagem, sai da Momo, Flock, controle 119.35, ajuste 55 no 4. 340, polícia 20, decolada 10, à esquerda, Momo, Flock, 119.35, 55 no 4, 63 no 4. Correção, chama 3 no 0, saída Momo, Cogibo, Flock. Confirmo, Momo. Momo Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo e Uniforme. Momo Cogibo e. Qual foi o último? Após Cogibo, Flock. Sente a via Up Zulu 20. Copiou? Copiando, Up Zulu 20. Sente na MT no 4, contenimento correto, auto... reporte para o push e acionamento. Reportamento. Salvador, Xenem 6321, pushback, acionamento, posição 1 no 3. Xenem 6321, coordenando com o sol para pushback, autorizado acionamento, chama para o táxi. Chama táxi, 6321. Mike Quebec, autorizado pouso, vento 170 graus, 612 de nós, pista 35. 521, Ida. Salvador, muito boa tarde. Gol no 077, na posição 8, para pushback e acionamento. Aguarde, gol no 077. Aguardando. 5219, right to copy. Yes, I would request flight level 160 to Vitória da Conquista. I have 200 approved. Do you really request to re-coordinate 160 or you copy 200? I would be very grateful if you would coordinate 160, sir. Okay, then 1 second, sir. Thank you. No 077, eu vou estar chegando aqui no pushback na remota, aguarde para o seu pushback, senhor. Posso, Juliette Tango Zulu, vou em TAP. TAP, Juliette Tango Zulu. Eu vou com o 755, fazer desvio para a proa 240 para evitar formação e estamos. Livre desvio no 755. Livre, obrigado, boa noite. Ciente, confirme. Remota 1-2 para posicionamento. 3-2-1-7, aguarde. Número 3 no setor. Aguarda, número 3 no setor, 2231 para o posicionamento, posição no 4. Passaria 2231, mantém número 4 no setor. Confirme, se não foi entendido. Passaria 2231, mantém a posição número 4 no setor. Ciente, autorização posicionamento. Posição, passaria 2231. Mantém posição. Oceania 6328, não para o táxi. Tem 77, eu modo autonomia 3 horas e 56, alterna Goiânia. Gente, né, 6321, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia, ponto de espera Xami Torre 1186. Via parte Índia, no ponto de espera 26, Xami 6321. Amador, eu vou no 925, registrando autorização para Brasília 3320, posição 2. Gente, 1 minuto para cópia. Quanto eu posso? 1 minuto para cópia, já. Atende, posição 92. Zona 395, desça para o nível 080 na chegada na área, altímetro no 013, ainda apertando o desvio. Acima, 395, agora vai sair na proa 060. 209er just requested his center for the change in your flight level. He's told me he's going to request it with the other sector because he should have your plane, but he doesn't have it. So he asked me for around 5 minutes to check the problem. He's going to come back to you, sir. No problem, we wait. Então, entendido, vai manter a proa por mais 20 milhas. Aproximadamente 20 milhas na 060. Entre o gol no 395. Controle por uma 38, 20 graus da direita de fio. Está formando. Entre uma 38, está livre de fio. 2-1, não poderia somente confirmar que eu vejo? Controle Gol 1755, está presente, autoriza pro de pelo? Afirmativo, está autorizado pelo. Pro de pelo, Gol 1755. Está autorizado também o procedimento, Ianet? Afirmo. Ok, obrigado. Feita a subida Arbor até a posição Elefa, após direto posição Ofito. Controle 119 decimal 35, transponder 5537, gol no 925. 360 autorizado, abertura do 97, decola no 0 com curva direita, Arbor até Elefa, depois Ofito. 1935 é o controle, 5537 é o transponder, gol 1925. 5537, correto, portão 2, chama em posicionamento, chefe. Camará, posicionamento 2, 9. Solo Salvador, muito bom dia, boa tarde, web 5729, da Cente da Tango para copiar com 20. Cente, web 5729, informação Tango correta, ajuste no 013, copia. Copia o 5729. Descendo restrito 160. Up Zulu 16, pista 10, curva direita após decolagem. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle Salvador 11935, acione 5555. Gente, após o desvio, vou ir na proa de Itape, o Azul 4206. Itape, melhor, obrigado. 4206, desce para. Desça para o 080. 080, obrigado. 4206. Neto, Webjet 5729, chame para o push e acionamento. Chamaremos. Chegada a man, desça até o nível 090. Até o nível 090, chegada a man. 5432. Aproximadamente 6 minutos. 3 minutos, confirme. Meia dúzia. Meia dúzia, sim. 219 are ready to copy. Oh, yes, sir, completely. Trip 529, clear to Sierra Bravo, Quebec, Victor 55160, direct. Take off from the 10, right turn on Arbor, departure, then direct. Sub the departure control 109.35, squawk 5550, trip 5219, every back. So you got approval at level 160 up to Victoria Montich, so we depart 10, performing Arbor departure, then direct. 119.35, departure control, and squawk 5550. Squawk 5550, sir. Yes, sir, 5550. That's correct, call me at defibrillation start on apron 3. Correct, will go. Salve Salvador, gol 1077, pronto para o táxi. 128 a bordo, 13h40 de autonomia, Campinas. Gol 1077, autorizado táxi para o ponto de espera da 10. Via taxiway Índia no ponto de espera, chame tu em 118.6. Táxi via Índia no ponto de espera 186, 1077. Só boa tarde, pode dar na rua. Despacho, Mike, Zulu, Oscar. Como é? 47, 1, 2 minutos por cópia. O passaredo 2231, condições de efetuar pushback mais retaguarda para ser em conjunto com a aeronave da TAM, que é o número, que é a primeira agora no setor? Então, por gentileza, faça pushback com cauda para a Taxiway Lima. Inicie o pushback agora, chame táxi 2231. TAM 3217, na remota, autorizado o pushback. Chame pronto para o táxi. Para sua informação, efetuará pushback simultâneo com o Embraer agora na mesma remota, que efetuará pushback mais retaguarda, ok? Tem autorizado o pushback, reporta para táxi, sendo o azul. Salvador, gol no 399, seguinte da Tango, sintonização, convoy. Seguinte número 2 para a cópia, Tango correto, no 399, aguarde para cá. Passa. Não, 47 no 1, nível de voo aprovado, aqui a ficha é o 360. Tá pronto, cópia. 7, material 360, vai coordenar para o 380. E o 360? 7, autorizado de Salvador para São Paulo, nível de voo 360, up Zulu 16, pista 10, curva à direita após decolagem, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle Salvador operando em 119.35, acione 5553. Limite ao log para o 030. Gol no 395, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, reposto estabilizado em LS. 2.013, comandante estabilizado em LS, gol 1395. Juliette, Tango Zulu, gol tanto, só para confirmar, bateu 070. Juliette, Tango Zulu, desça para o nível 050. 050, está certo, Juliette, Tango Zulu. Posição 10. Aguarde, o chinelo é 314. Marcelão. 755, chame torre 1 no 8, decimal 6, 12. 1 no 8, decimal 6, gol na 755, obrigado, boa. Yankee, Oscar, Oscar, prossiga. 6314, aguarde para posicionamento, é o número 2 do seu para. O localizador, final da 1755, tráfego avistado, continue procedimento, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 1755. Altitude e o setor que está aproximando. Reporte na rotatória, Yankee, Oscar, Oscar. Tem meu tipo de equipamento? Yankee, Oscar, Oscar, acione 0223. Dois, dois, três. 04, se tiver cancelamento. Aguarde, Pantanal 479. Confirme, passarelo. É o passarelo 2231, 46 a bordo, 3 Brasília. Proa Sul está limitado pela radiostela magnética 070 de Simbra. Limitado pela magnética 070 de Simbra, proa esquerda, proa Sul. Direita, proa Sul. Direita, proa Sul. 1077, decolar 248, chame controle 119, decimal 35. 1935, uma boa, 1077. Gol 1755, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus com 5 nós. Desde pouso pro gol 1755. Em alterna Guarulhos. 077, decolado Nadael. Mas passa 1.600 de atenção. Voo no 077, suba até o nível 360 vigilância. 360 vigilância. Whisky Golf Oscar controle? 4206. Está autorizado LF, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Desça para 2.000 e permanece estabilizado. 1.013, né? Afirmativo, 1.013. Olá, passarelo 2231, pode prosseguir táxi na retaguarda do TAM? Gente, passarelo 2231, autorizado prosseguir táxi na retaguarda do TAM 3217, via Taxiway Índia, no ponto de espera, chame TOR 118 meses. Via Índia, na retaguarda do TAM, passarelo 2231, ajuste 1013. Ajustado 0.3. Né, 6321, chame Recife 13325. Alterne 125 decimal 1. Recife agora, 13325, alterna 1251, Geneve 321. Tem adiantada a saída prevista para Brasília? Aguarde, TAM 3567. Juliette Tango Zulu, curva à direita, foi na Pro 080. 1755 no solo aos 50, chame solo 121 decimal 9, livre pista 10 pela direita. Até o 040. 040. Tá, vai. Vou ver chutar aqui o localizador, ok? Afirmativo, seu limite é a magnética 070 de Simbra. Sim, magnética 070. Acertando o localizador, Juliette Tango Zulu. Gente, Juliette Tango Zulu, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0 no 3. 3.000 no 0 no 3, Juliette Tango Zulu. Gente, no 755, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Táxi Alfa, chamará para ingresso na Juliette, voo no 755. O Pantanal 4711, no portão 4, coordenação pique solo, após a passagem do Embraer, agora da Passaredo, passando por agora, cauda, tem livre pushback, chamamento de táxi, Passaredo 4711. O passarelo está livre, chama para o táxi, o Pantanal 479. O 479, poderia confirmar que aqui para o sol você tem condições de efetuar pushback como no portão 5 com a cauda porte 3? Negativo. Gente, por gentileza, confirme se possível, faça, chame para o próprio táxi, 479. Sim, chama para o táxi, o Pantanal. Plano 399, quanto copa? Prossiga. Plano 399, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, decola da pista no zero, curva direita, subida da EL até a posição Leda, após direto à posição Bridge, onde intercepta a Brasilu 16, até Bravo até o Zulu, após direto à posição Trive, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Controle 11935, aciona 5530, voo 1399. Correto, portão 7, chama em posicionamento na 399. Passarei o 395. Autorizado, pouso pista 10, vento 160 graus com 5 nós. Pouso com 1397. Torre, Papá Romeu, Whisky Golf, está estabilizado no localizador. Na minha 304 para o táxi, o POB 86, autonomia de 3 horas e 10, Recife. 3 e 10, confirme Recife. Afirmo. Copiado, senhor. Táxi aprovado via pátio principal, observando a aeronave da TAM entrando no pushback. Assim que a mesma terminar o pushback, autorizado pátio principal Indial, para ter o ponto de espera para o 0, ajuste 1013. Ponto de espera somente 818-612. O Chanel 6314 tem um bom voo. 6314, livre táxi via pátio, monitorando o pushback da TAM, após Indial, ponto de espera 86. Obrigado, boa tarde. 6314. 755, mantenha a posição, aguarde para ingresso no Gillette. Mantenha a posição, aguarde para ingresso no Gillette, 755. Tarde, obrigado. Valeu. E 5488, mantém 4 mil pés ou pode continuar a descida? Desce e mantenha 3 mil pés, reduza para 1809, trip 5488. 1-8-0, descendo para 3 mil pés. Mais de 70, arrumando você. O meu Golf Vitor desce e mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Para 4 mil e 13, é o meu Golf Vitor. O Gol no 755 foi autorizado pelo ponto de espera um Airbus da Oceanair, correção, um Airbus da Avianca. Após o mesmo ingressar pela Índia, seu ingresso na Taxiway Juliette para o portão 08, o Gol no 755. CS, Yankee Alcão. Sim, senhor. O senhor número 2 agora para o push, o primeiro para o push no setor é o Web à sua direita. Eu imagino mais uns 6 minutos para o seu push, 9D5. Tá, 3217, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 170 graus com 4 nós. Ali decola 3-1-7. Salvador, eu não copiei. Gol 1395. 1395, prossiga. Gente, Alfa, chama ingresso na Juliette no 395. Lembra o ingresso na Juliette no 395. Para o ataque Pantanal 4711, gol 108, alterno Galeão em autonomia de 4 horas. Oito Galeão 4 horas, confirma? Afirma. Gente, o senhor dará passagem ao Boeing da Gol, agora à sua direita, ingresso no pátio principal. Após o ingresso do mesmo, o senhor tem autorizado o pátio Indian Alpha, até o ponto de espera pistando 0013, agora QNH. No ponto de espera, chame torre 118-612, 4719, tem um bom voo. Senhor, dá para passagem ao Varg, pátio de Alpha, ponto de espera 18-612-013, Pantanal 4719. Objeto 5729, coordenação com a equipe de solo. Após o TAM, após o Airbus da TAM livrar a retaguarda de direção ponto de espera, o senhor inicia o pushback, chame táxi 5729. Gente, após o TAM, inicia com coordenação do pessoal de solo 5729. De base para final da 197, baixar checado, Papa Romeu, Whisky Golf Oscar. Glide, Juliette, Tango Golf. Pista no 7, vento 180 graus com 4 nós. Livre pouso na 7, Whisky Golf. Prepara o controle. Salvador, para fazer o Juliette, Tango Golf. Tango Juliette, Tango Zulu, prossiga. Estabilizado, estamos agora passando Duna. Mantenha continuidade no corredor forte, reporte através do corredor Interlagos, ao fim do Salvador 1-0-3. Confirmado o PLB. 04 a bordo, vai chamar no trabalho.